Flash Minis. Oh, é de vocês. Pode chorar que acabou. Perdeu o que sente de amor. Oh, e musicão Márcio Silva. Manda folha. Em nome da Doriva Produções. Portal. Chorando, nos bares chorando. Pode ligar, mandar mensagem, não vou responder. Eu falei que não voltava e você pagou pra ver. Então pode sofrer. Vai, chora, chora. Olha o que eu tô passando. Você tá babando. Olha o que perdeu. E agora sou eu que estou me amando. Chora, chora. Perdeu que sempre te amou.